Uma boa noite a todos, que a paz, o amor de Jesus esteja com todos nesta noite abençoada aqui na União Espírita Irmão Hércules. Possamos nesta noite, a partir das passagens do Evangelho que nós vamos recordar, buscar algumas inspirações para a nossa evolução espiritual. Nós temos no Evangelho de Jesus muitas situações, muitas vivências que os discípulos tiveram, que foram muito importantes para o progresso espiritual deles. Quando nós pensamos naquela época de Jesus, nos vem à memória muitos episódios marcantes. E a figura de Simão Pedro é uma figura muito importante, porque algo que nós aprendemos muito, tanto nos ensinamentos mais antigos do cristianismo, quanto no espiritismo, é a necessidade da renovação interior. E Pedro é um exemplo fascinante de uma pessoa que apresentava muitas imperfeições, mas que em contato com as lições de Jesus, ele produziu grandes mudanças em sua vida. E é um pouco sobre a vida dele que nós vamos falar hoje, começando por um episódio marcante da vida desse discípulo de Jesus, que chamamos de Pedro e a pesca maravilhosa. Jesus, numa certa ocasião, ele estava no lago e ele observava que Pedro, seus companheiros de pesca, retornavam da noite de pesca que não tinha dado resultado nenhum. E eles então tinham passado a noite tentando pescar e Jesus já estava com a multidão ali na beira do lago. E aí eles então se aproximaram com o barco. Jesus, como ele já estava meio sendo ali pressionado pelas pessoas, estava com pouco espaço, ele subiu ao barco de Pedro, terminou as preleções que ele fazia para o povo e ele então fala para Pedro: conduz o barco até o meio do mar. Naquela época eles chamavam ali o lago de Genesaré de mar, mar da Galileia. E foi o que Pedro fez. Conduziu o barco até lá e ele então ouve de Jesus algo que ele no primeiro momento não tinha entendido muito bem. Jesus falou para ele: lança as redes. E aí ele falou: mestre, nós já passamos a noite inteira tentando, hoje não conseguimos nada. E aí Pedro fala algo muito interessante: mas confiando em tua palavra, eu lançarei. E foi o que ele fez. Pedro já conhecia Jesus de uma certa forma, não muito próximo, ainda não era propriamente um discípulo, porque é nesse momento que Jesus vai consolidar ali com ele todo aquele trabalho que Pedro ia desenvolver. E aí ele jogando a rede, o que que eles conseguem? Uma quantidade imensa de peixes. Tanto é que eles tiveram que chamar um outro barco que estava próximo para ajudar a transportar todos aqueles peixes que eles pegaram ali. E aí Pedro então ficou maravilhado com aquela experiência. Nos nossos dias, muitas pessoas acreditam nessa passagem pela questão apenas da fé. Não a fé raciocinada como nós aprendemos no Espiritismo, mas simplesmente a fé. Então, como que nós explicaríamos um fenômeno tão incrível daquele? Nós não podemos esquecer que Jesus é um Espírito puro e naquela época que ele esteve encarnado, ele também tinha essa condição já conquistada há centenas de milhares de anos. Ele tinha um poder que era incrível. Jesus podia ver além daquilo que o tempo, o espaço permitia. Então, para ele ter a visão de onde estava o cardume, de dizer lança a rede nesse horário, que aqui tem esse cardume, não era algo difícil para ele. Ele tinha um sentido que nós, humanos, teremos daqui alguns milhares de anos. Uma percepção de questões da natureza muito grande. Mas então, Jesus utilizou desse momento para começar a dar sinais, demonstrações para as pessoas de quem ele era. E Pedro ficou ficou abismado, ele ficou pasmo com aquela situação e ele ficou com medo mesmo, porque ele percebeu que Jesus era alguém bem diferente das pessoas do tempo dele e dele próprio. Tanto é que ele fala para Jesus assim: Senhor, se afasta de mim, que eu sou um homem pecador. Ele tinha percebido a grande distância que existia entre ele, um homem simples, e aquele mestre Galileu. Naquele momento, o que tinha se apoderado de Pedro? É aquela percepção de que talvez ele fosse indigno de partilhar da vida de um ser tão diferente. Que ele seria indigno de estar acompanhando um mestre que tinha poderes notáveis, incríveis. E aí então ele tem essa reação. Poderíamos dizer nos nossos dias que esse é o sentimento que muitas vezes nos visita quando nós vamos aprendendo sobre vida espiritual, vamos colhendo todo esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz, vamos nos apropriando do sentido mais profundo do Evangelho e a gente chega a uma compreensão equivocada de que nós somos indignos de partilharmos dessa vivência espiritual. Muitas vezes as pessoas desistem até de grandes oportunidades de realizações positivas para a sua evolução espiritual porque se consideram indignas de participarem de algo tão sublime, de algo tão elevado. Dizem que elas não corresponderão àquilo que se pede. Mas algo que nós nunca podemos esquecer é que tanto Jesus conhecia as imperfeições de Pedro quando vai convidá-lo para se tornar seu discípulo, quanto hoje a espiritualidade reconhece as nossas imperfeições. Sabe que nós somos espíritos ainda com grandes necessidades de aprendizado e de autoeducação, mas mesmo assim nos oferece inúmeras oportunidades. E sempre que nós tivermos contato com algo de natureza espiritual, nós somos sim dignos de partilharmos daquilo. Não porque mereçamos, mas porque necessitamos. Então nunca vamos usar como argumento para nos isentarmos de qualquer atividade de natureza espiritual ou outras oportunidades que colaborem para o progresso humano, alegando que somos imperfeitos demais, alegando que somos muito pecadores. Porque, na verdade, se fomos chamados a termos contato com essa experiência, é porque nós podemos aprender muito e nos transformarmos com ela. Então, que ninguém alegue jamais ser indigno, estar num lugar inadequado, de aproveitar daquela oportunidade. Porque se estamos ali é porque nós já fomos convidados a partilhar daquilo. Então, Jesus completou para Pedro a lição assim: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Essa foi a narrativa como ficou no Evangelho de Lucas. Nós fomos olhar o Evangelho de Mateus, tem uma ligeira diferença, mas não nos importa em que momento exato Jesus diz a Pedro que ele se tornaria um pescador de homens. O que importa é que Jesus admitiu uma pessoa imperfeita para ser seu discípulo, justamente para demonstrar que as suas lições, os seus ensinamentos têm grande poder de transformação nas pessoas. E esse é o grande objetivo do cristianismo. Que nesses séculos todos de vivência cristã no mundo ocidental, nós esquecemos de que a grande mensagem do Evangelho de Jesus para as nossas vidas não é de nós conquistarmos facilidades, nem supremacia sobre os outros povos, não é de nós nos impormos às outras pessoas. A grande mensagem de Jesus para todos os seus discípulos, seja no século I da era cristã, seja agora no século XXI, é a renovação interior. Está no Evangelho a ideia de que nós temos que nos fazer pessoas novas, que nós precisamos nos transformar. Essa mesma ideia que na doutrina espírita nós ouvimos com muita frequência, sobretudo com aquele rótulo reforma íntima. Já ouviram falar muito de reforma íntima, não é? Já ouviram falar muito da necessidade que nós temos de transformação. E essa é ainda o grande chamado que nós recebemos nos nossos dias. Nós precisamos nos renovar permanentemente, porque senão nós não acompanhamos a evolução do mundo, não acompanhamos a evolução da sociedade, não acompanharemos esse grande processo de transformação maravilhosa que se opera no planeta. Que muitos veem de uma forma muito negativa devido às dores, às lutas que nós estamos enfrentando nesse período de transição planetária, de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, mas isso é um período glorioso da humanidade. Se nós realmente compreendermos o que significa nos renovarmos nesse período e realizarmos esse trabalho de autoeducação, de renovação das nossas ideias, das nossas crenças, dos nossos valores e nos ajustarmos a esses princípios superiores que aprendemos com o Evangelho e com a doutrina espírita, nós seremos criaturas muito bem-aventuradas. Seremos os herdeiros desse novo mundo maravilhoso que está em formação. Não vamos colher esses resultados imediatamente, mas nós veremos, sim, ainda nesta vida, grandes mudanças no mundo e na sociedade. Não sem dores, não sem lutas, não sem trabalho, mas veremos grandes conquistas que a humanidade irá realizar nas próximas décadas. Nós presenciaremos ainda muitos quadros tristes, mas muitas coisas boas começam a emergir. Porque a promessa do Cristo irá se cumprir, de que aqui um dia o reino dos céus será implantado na terra. Só que antes esse reino dos céus precisa ser implantado onde? No coração humano. É aqui que o reino é edificado, é no coração, é no sentimento da humanidade. São nos seus valores, nos seus ideais, daí a necessidade de renovação. Tanto é que Jesus nos disse isso de uma forma figurada, como muitas vezes ele falou, que o reino dos céus só seria possível sob determinadas condições. E são duas passagens muito interessantes do Evangelho que nos faz ou nos trazem essa reflexão. Numa certa ocasião, os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, qual de nós será o maior no reino dos céus? Jesus já estava entendendo o que se passava na cabeça ali dos discípulos. E essa preocupação de querer saber quem seria o maior no reino dos céus foi o que levou Jesus, então, a chamar uma criança para junto dele e dizer: o maior no reino dos céus será como as crianças. O reino dos céus é para elas. Isso traz até os nossos dias muitas pessoas confundirem certas situações da vida, imaginando que as crianças, se morrerem ainda crianças, chegam no reino dos céus e não terão nenhuma dificuldade para estar nesse mundo feliz que se imagina. Mas Jesus estava buscando na criança um símbolo. Estava buscando na criança um exemplo didático para as pessoas entenderem que o reino dos céus precisa de algumas qualidades importantes. Há uma outra passagem do Evangelho que Jesus também usa a criança como esse exemplo daquele que vai entrar no reino dos céus. É quando algumas mães, querendo aproximar os seus filhos de Jesus para que ele as abençoasse, a bênção que Jesus dava era aquele passe maravilhoso que ele, apenas de impor as mãos ou de tocar numa pessoa, transmitia fluidos revitalizantes. Mas as pessoas naquele tempo não entendiam bem essa dinâmica, né? E imaginavam então algo mágico, algo especial. O fato é que não precisava nem Jesus querer para que as pessoas se beneficiassem da sua presença. O episódio da mulher hemorrágica ilustra bem isso, que ela simplesmente com a fé dela, com a vontade, simplesmente ter tocado no manto de Jesus, já recebe toda aquela carga fluídica que cura e cicatriza as feridas que produziam essa hemorragia. Mas essas mães, então, querendo essa proximidade dos seus filhinhos com Jesus, estavam tendo uma certa dificuldade porque os discípulos já estavam naquele papel de proteger o mestre, tentando impedir as criancinhas de chegar. E mais uma vez Jesus usa a expressão: deixem vir as criancinhas para cá, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. E aí muitos continuaram pensando: então criança vai direto para o céu se ela morrer criança. Jesus estava mais uma vez buscando o símbolo daquele indivíduo que conserva o quê? A pureza, a ingenuidade, a ausência de malícia. Nos nossos dias, talvez Jesus já não usasse mais a criança como um símbolo, porque nós percebemos, nos bem pequenininhos, que muitas vezes ainda nem receberam tantas influências do meio, eles já revelam muitas vezes características bem inferiores, de grande imperfeição. Infelizmente, porque são espíritos que trazem grandes comprometimentos do passado. Mas ainda assim, a criança para nós é um símbolo do quê? De pureza, é um símbolo de isenção de maldade até certo ponto. Porém, há um símbolo oculto aí. Algo mais profundo que talvez Jesus quisesse naquele momento chamar a atenção das pessoas. Entre a aparente ingenuidade das crianças, elas também têm uma característica fundamental. O que toda criança gosta de fazer, desde quando a humanidade surgiu, passando pelos tempos de Jesus até hoje? Criança adora o quê? Perguntar. Criança adora descobrir. Criança fica fascinada por coisas novas. Crianças se encantam com o mundo que elas vão descobrindo. Por que que quando nós nos tornamos adultos, nós perdemos esse encantamento com a vida? Por causa das nossas provas, das nossas expiações, das nossas lutas e de tanto ouvirmos. Ah, fica quieto, menino. Para de perguntar tanta coisa. Não é assim que acontece muitas vezes? A gente às vezes fica tão cansado dessa vontade de se apropriar da vida que as crianças têm, que nós vamos falando para elas, fica quieto, depois eu te falo. Ou a gente começa a dar respostas mentirosas para elas. Respostas que muitas vezes nós não sabemos, ou não queremos falar o que é, porque não temos habilidade, e nós inventamos histórias que elas, quando descobrem, passam a não mais confiar na gente para nos perguntar sobre a vida. E aí, então, elas deixam naturalmente de perguntar. São muitos os fatores que levam a criança, à medida que vai se tornando adulto, perder esse encantamento com a vida. Mas o fato é que, se nós quisermos alcançar o reino dos céus, nós temos que resgatar em nós a característica que nós tínhamos quando crianças, desse encantamento pela vida, dessa vontade de descobrir o que é novo, desse desejo de nos apropriar de algo a mais. É fundamental para o espírito em evolução que ele conserve essa qualidade de ser alguém que está em permanente busca de compreensão da vida, do sentido da existência. Nós deixamos de ser crianças e deixamos de ter aquela qualidade fundamental para entrar no reino dos céus quando a gente se acomoda com tudo que nos é dito, com tudo que já está estabelecido, e a gente passa simplesmente a seguir uma vida rotineira, uma vida monótona, uma vida de apenas aceitação, sem maior reflexão do porquê nós passamos pelas situações da vida. E mais ainda, nós deixamos de ter a possibilidade de entrar no reino dos céus quando a gente acha que já fizemos tudo por nós, que já alcançamos uma certa condição, que nós já não temos mais nada a aprender na vida. Nós, quando chegamos nessa posição, nós estamos estagnados espiritualmente. Por isso que aquele que se posiciona na condição do que já sabe tudo, que entende de tudo, ele ainda tem muito a aprender. Tem a aprender que o aprendizado do espírito em evolução é infinito. E o aprendizado sobre si mesmo também é um processo contínuo ao longo da nossa existência. Nós nunca seremos totalmente conhecedores de nós mesmos, porque nós estamos nos inventando a cada momento da vida. Estamos em construção, em transformação. Então concluímos que Jesus queria trazer para nós a compreensão de que, se nós nos acomodarmos, como fazemos como adultos, de ficarmos com as ideias cristalizadas em princípios, em valores ultrapassados, se ficarmos paralisados no tempo, dentro dos conceitos, das ideias comuns que nós temos, dentro daquela ideia, eu sou assim, ninguém vai me mudar, nós jamais entraremos no reino dos céus. Não só porque não teremos a pureza necessária, mas porque não temos mais o questionamento, a busca, a procura permanente de transformação. Então, nós precisamos retomar aquela condição da criança, de nos encantarmos com a vida, de buscarmos aprender mais sobre o mundo e sobre nós mesmos, de descobrir mais dos nossos potenciais. Quantas qualidades nós temos ainda a desenvolver em nós mesmos? Quantos potenciais nós trazemos, mas que ficam adormecidos porque nós preferimos muitas vezes o conforto que a nossa vida nos proporciona? Às vezes a gente trabalha tanto ao longo da vida para acumular uma série de circunstâncias favoráveis que nos protegem, mas que ao mesmo tempo nos faz ficar o quê? Estagnados, paralisados. Construímos uma rede de proteção em torno de nós, com os recursos que nós amealhamos na vida, e paramos de realizar as buscas que a vida nos pede. De fazer o bem, de nos envolvermos em ações positivas, em ações que nos levem a ser participantes da sociedade, da humanidade, do mundo. Quanta coisa tem para cuidar no mundo. Já pararam para pensar? Já pararam para pensar como que Deus faz as coisas acontecerem no mundo? Deus materializa o alimento para o faminto? Ou Ele inspira algum coração bondoso a levar alimento para o faminto? Deus faz vir uma voz do céu para consolar a pessoa aflita? Ou usa a boca de alguém para levar palavras de conforto? Nós esquecemos que nós somos os instrumentos. Mas se o instrumento se põe numa posição de ficar guardado, confortável, na sua caixinha, toda almofadada ali, protegida da corrosão, da poeira, esse instrumento ele é inútil. Então nós precisamos estar em movimento, em trabalho permanente no mundo, pelo progresso do outro, que vai sempre representar a nossa própria oportunidade de progresso. E a criança é o símbolo do ser que não se aceita completo, porque reconhece que o mundo é desafiador e precisa descobri-lo. Então nós precisamos, para entrar no reino dos céus, adquirir essa característica, e nada melhor do que realizarmos então a nossa renovação interior. Porque se nós não nos convertermos e não fizermos como as crianças, de modo algum nós vamos entrar no reino dos céus. Foi isso que Jesus nos disse e que deve servir para nós de alerta, para sabermos até que ponto estamos aproveitando a nossa estada aqui no mundo para a nossa felicidade. A doutrina espírita nos traz esse alerta, então, permanentemente, do que devemos fazer para a nossa renovação interior. Algumas informações importantes do que nós precisamos para evoluir. Olha, precisamos do aprendizado espiritual, que é isso que nós fazemos na casa espírita. Buscamos, através do conhecimento, refletir sobre a vida, e essas reflexões elas têm que nos incomodar. Quando nós aprendemos algo sobre a vida espiritual, sobre o quanto a nossa vida material influencia na vida espiritual e vice-versa, isso tem que mexer com a gente, tem que fazer a gente se sentir o quê? Motivado a agir. Então, o aprendizado espiritual é fundamental para a nossa evolução, é fundamental aprender, mas a partir desse conhecimento, mudar as nossas concepções. Nós não podemos permitir que os nossos valores antigos subsistam em nós a partir do momento que temos esse conhecimento. E é algo muito contraditório que nós percebemos em nós mesmos isso. Aprendemos tanto que o amor, o perdão é fundamental, mas no dia a dia, nas relações, quando vamos julgar o próximo, o que nós fazemos? Tudo sem perdão, tudo sem compaixão, tudo sem misericórdia. Quando a gente pensa, entre aspas, naqueles que são os vilões da sociedade, nós queremos as punições mais severas e mais duras para eles, não é? Cadê o nosso aprendizado espiritual? Onde esse conhecimento de Jesus que nos ensina a ter compaixão está em nós? Ele não movimentou nada dentro da gente? Porque na hora de avaliar o outro, nós queremos a pena mais pesada. Então nós temos que repensar o quanto esse conhecimento está dentro de nós produzindo mudanças. Em nenhum momento se diz isenção de responsabilidade a ninguém, mas se pede uma justiça com compaixão, com amor, com oportunidade para o outro se regenerar e não aniquilar-se. Outra informação importante que nós precisamos para a nossa renovação espiritual é nos abstermos dos comportamentos nocivos. Se nós já aprendemos que determinadas atitudes reforçam em nós as nossas imperfeições, aquelas atitudes têm que ser deixadas de lado. Por exemplo, nada nos proíbe no mundo consumir o álcool. nem espiritualmente, nem legalmente, salvo em algumas sociedades. Mas se nós percebemos que o álcool nos leva à violência, à agressividade, à falta de equilíbrio, temos que nos abster do álcool. Se nós percebemos que determinadas atitudes que nós temos são prejudiciais espiritualmente, para nós e para o outro, temos que nos abster dela. Uma das que eu mais gosto de lembrar é falar das outras pessoas, porque isso é algo que se faz de uma maneira muito generalizada. Perceber o quanto nós avaliamos e julgamos diariamente a vida de outras pessoas sem dar a elas a oportunidade de se defenderem, de arguirem, de dizer, olha, coisa não é bem assim do jeito que você está falando, porque você não avalia todas as nuances do problema que só eu sei. Nós, muitas vezes, falamos demais uns sobre os outros e esquecemos que a maior atenção sobre os defeitos deveria ser sobre os nossos e não do nosso próximo. Então, existem coisas que nós já, que queremos a evolução espiritual, temos que abrir mão realmente. Falar do outro na ausência dele, a não ser que seja com uma situação muito especial, com muito cuidado, com muito respeito pela pessoa da qual se fala, com muito amor realmente por ele. Mas nós deveremos abandonar essa prática, porque ela é extremamente prejudicial. E tem outras mais. Tem uma série de atitudes que nós precisamos julgar dentro de nós, se elas são adequadas ou não para o nosso progresso espiritual, e começar a abdicar delas. Por exemplo, dentro do lar, nos tratarmos muitas vezes com agressividade, aos berros, aos gritos, com acusações. Isso é profundamente negativo para uma família. Esse tipo de relação, de comunicação, é altamente destrutivo de várias oportunidades de crescimento familiar. Então, isso é algo que também temos que tirar da nossa caminhada, se nós queremos esse crescimento interior real. Existem inúmeras situações, então, que nós poderíamos elencar para demonstrar isso. Outra atitude para a renovação espiritual que é fundamental é o exame rigoroso de nós mesmos, mas não com aquela atitude punitiva de autodestruição, porque identificamos um erro, mas sermos lúcidos e identificarmos, nisso aqui eu falho na vida. Um bom exercício é toda vez que nós julgarmos alguém, ah, fulano está errando na vida dele, é a gente refletir, e eu, no que eu estou errando na minha vida? O que, que eu estou fazendo de inadequado da minha vida? Porque percebam que nós temos uma facilidade muito grande para julgar o que há de errado no outro. Mas e nós, realmente? Nós temos consciência plena do que nós precisamos mudar em nós? Então, esse exame, logo mais nós vamos ver que há uma técnica para realizá-lo, que talvez vocês até conheçam, então. Outra recomendação é desejar modificações. Por quê? O desejo, ele é uma força poderosa. Quando nós queremos algo realmente e mentalizamos aquilo, nós já estamos no início daquela conquista. Então, nós temos que desejar a nossa renovação interior, como se fosse a coisa mais importante do mundo. Sabe por quê? Porque, de fato, é. Qualquer outra coisa que nós pretendermos ter na vida virá como consequência da nossa transformação. Por quê? Quando nós nos renovamos e nos modificamos, nós entramos num regime de equilíbrio com as leis universais. E quando nós estamos em equilíbrio, tudo é encaminhado para nós. Foi o que Jesus disse quando ele falou: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado. É isso. Se a gente busca esse equilíbrio espiritual, esse equilíbrio interior primeiro, todas as coisas, até mesmo as coisas de ordem material, elas se encaminham naturalmente para a vida. Nós vamos percebendo que quando nós alcançamos essa paz interior decorrente do nosso esforço em estarmos em harmonia com as leis divinas, não desrespeitando essas leis, procurando viver de acordo com a nossa consciência, tudo na vida flui de uma forma positiva. E aquilo que a gente imaginava muito importante, nem é mais tão importante assim. Aquilo que a gente imaginava que era um bem material importantíssimo para nós, entra num segundo plano, porque a gente passa a perceber o que realmente importa na vida. E ainda podemos citar como fundamental para a nossa renovação a oração e o trabalho. Oração é o quê? Pensamento que nos liga às esferas superiores. Um espírito que ora, seja encarnado ou não, ele se liga com espíritos superiores e ele se liga com Deus. Então tudo flui para melhor. Tudo tende a caminhar para o bem da pessoa, porque a oração é comunicação. É um pedido, é um agradecimento, é um louvor, e a resposta ela vem sempre. Ela vem como bem-estar que a gente sente ao término da oração, ela vem como a paz que a gente obtém, e ela vem de inúmeras formas, essas respostas, que nem sempre a gente percebe, porque estamos por demais voltados para a vida exterior e não percebemos as respostas que Deus nos dá continuamente. O trabalho, ele é fundamental, o trabalho voltado para o bem. O trabalho que nos leva a realizar coisas positivas, porque tudo na criação divina tem um fim e tudo deve concorrer para o bem um do outro, sempre. Todos os componentes que estão em harmonia na criação divina é algo que age para o outro e recebe algo em troca. Por isso que nós precisamos ser úteis no mundo, úteis para as pessoas que nós convivemos, úteis para os animais que nós encontramos, úteis para as árvores, úteis para a sociedade. Temos que ser úteis uns para os outros. A nossa vida tem que fazer a diferença nas outras vidas que nós compartilhamos aqui no mundo. É quando nós percebemos isso, é que a nossa vida ganha um sentido ainda maior, porque percebemos que fazemos parte nesse todo. E fazendo parte nesse todo, é só equilíbrio, é só harmonia, é só bem-estar que o espírito adquire. Falei para vocês que nós temos um roteiro para a nossa evolução espiritual. E esse roteiro, muitas vezes, nós não o alcançamos. Ou melhor, vamos falar antes desse roteiro, nós vamos falar dos obstáculos, né? Muitas pessoas, quando estão nesse processo de transformação, elas acham que vai ser um processo fácil, sem esforço, sem dedicação, e não existe absolutamente nada que nós possamos realizar que não demande esforço, nada. Nem Jesus se poupou do esforço que ele teve quando encarnou de ajudar as pessoas a se iluminarem. Ele teve esforços, ele teve obstáculos, teve dificuldades. Faz parte da nossa existência vencermos os obstáculos e não paralisarmos, e não nos determos. Se o obstáculo é muito grande, nós vamos contorná-lo. Se ele é muito alto, nós vamos tentar um outro caminho, mas nós não podemos parar e acreditar que é impossível para nós. Quem estabelece os limites para nós somos nós mesmos. Se a gente se acomoda com aquela ideia, essa encarnação eu não vou vencer esse defeito, que é muito grande. Tudo bem, você não vai mesmo. Você chegou à verdade, por quê? Você criou ali o seu limite. Quando a gente estabelece que algo é impossível para nós no domínio do Espírito, nós estamos limitando a nossa evolução. Se eu falar assim, não, Antenor, mas parar de falar das outras pessoas, isso eu não consigo. A minha língua está muito adestrada. Você não vai parar mesmo. Por quê? Porque você determinou o seu limite. Que é qual? Você não consegue. Nós temos que reconhecer que tudo que é do domínio do Espírito nós podemos alcançar. Podemos conquistar qualquer virtude, podemos corrigir qualquer defeito em nós. Só que nós temos que acreditar nisso. Se nós acreditarmos no potencial que nós temos para o bem, nós estaremos trabalhando para esse potencial. Se eu negá-lo, realmente ele não existe, porque eu determinei que ele não existe. Outro obstáculo, os resíduos teológicos supersticiosos, obscurantistas e crenças derrotistas. Resíduos teológicos são aquelas ideias primitivas que a gente recebeu em outras vidas, em outras encarnações. E até hoje a gente acredita nela. Aqui no Brasil, a nossa formação, da nossa mentalidade religiosa, sofreu muita influência, tanto do cristianismo quanto das religiões de matriz africana, que diz que é possível alguém lançar um mal na vida do outro. através de um procedimento mágico, criar empecilhos na vida do outro. Isso é um resíduo de crenças ancestrais inadequadas. Embora até possa existir a manipulação de forças do mundo espiritual, isso tem um limite muito claro. Porque se nós confiamos no poder de Deus, nada que ninguém tentar fazer vai nos deter a evolução. Nada. Nenhuma outra ação humana se sobrepõe à vontade divina. Então, se eu estou consciente do que Deus espera de mim e eu sigo naquela direção, eu não preciso temer nada de nenhuma natureza, porque não há poder maior que o dele. Outro aspecto, as nossas crenças derrotistas. Ouvimos muitas vezes durante a nossa infância, juventude, pessoas negando a nossa capacidade. Pais, mães, tios, avós, outras pessoas que disseram que nós nunca conseguiríamos nada. Se nós acreditarmos naquilo que eles nos disseram, realmente nós não vamos conseguir. Nós temos que acreditar na nossa natureza superior. Nós somos filhos do Altíssimo. Somos seres perfectíveis, ou seja, criados para a perfeição. Se há um determinismo na vida humana é que todos um dia se tornem espíritos de luz, todos nós. Daqui a algumas centenas de milhares de anos, nós vamos nos encontrar como espíritos luminosos, resplandecentes, plenos de amor e de paz, habitando um mundo de elevação bem maior do que a Terra é hoje. Nessas ideias é que nós temos que acreditar e não naquelas ideias antigas de que carregamos uma maldição de família, que fizeram algum trabalho contra nós, ou que nascemos sob a influência astral tal e tal. Nada disso tem poder para sobrepor o potencial de crescimento que nós temos. Mas temos que nos libertar então dessas crenças. Temos que nos libertar dessa capacidade ou dessa inferioridade que nós temos de nos acharmos incapazes. O fato de termos errado muitas vezes não quer dizer que nós sempre erraremos. Pelo contrário, quer dizer que nós já somos capazes de nos tornarmos melhores, porque temos muitas experiências já. Temos que mudar essa ideia de que o erro é algo negativo. Na verdade, o erro é a possibilidade de aprender como fazer melhor alguma coisa, como alcançar algo de forma melhor. Então é isso que nós temos que mudar em nós. Temos que também nos abster do orgulho. Olha o que Leon Denis nos fala sobre o orgulho. Ele nos estorva todo o aperfeiçoamento, engodando-nos, quer dizer, nos enganando com a superestima do nosso valor ou cegando-nos sobre os nossos defeitos. Achar que nós somos acima da média das pessoas é tirar de nós a possibilidade de melhorarmos. Porque se nós estamos à frente, não precisamos nos preocupar tanto. Não é assim? E agora sim, falando do nosso roteiro de renovação espiritual, que vocês devem conhecer bem, que é o de Santo Agostinho. Santo Agostinho é uma figura extraordinária para nós no Espiritismo, também o é no Cristianismo, mas ele também não foi sempre uma pessoa assim equilibrada nessa vida que nós conhecemos. Até por volta dos 30 anos dele, ele também era uma pessoa que teve os seus deslizes, cometeu muitos erros, e ele tinha uma mãe muito perseverante. Uma mãe, Santa Mônica, uma mulher assim incrível, porque ela não desacreditou do filho dela. Certa vez ela foi procurar um religioso chorando e ele falou para ela: calma, minha irmã, fica tranquila. Não é possível que um filho de tantas lágrimas se perca. Porque era algo assim, ela sofria com aquele filho, mas ao mesmo tempo ela orava persistentemente pedindo a Deus para que ele pudesse se equilibrar e pudesse ser uma pessoa de bem. E ele realmente se transformou. Lá, no final do século XIX, através de uma jovenzinha, ele veio trazer o roteiro que ele usou naquela vida para a sua renovação. Esse roteiro é bem conhecido por nós, ele se encontra lá no Livro dos Espíritos, na questão 919. E aí, quando Kardec perguntou o que fazer para melhorarmos, é aí que ele nos deu aquela recomendação, que depois eu aconselho que todos leiam no Livro dos Espíritos, na íntegra, o que ele escreveu lá. mas nós vamos destacar algumas ideias importantes dele. Ele falou isso aqui, olha: inquirir-se, pedindo a ajuda de Deus e seu Espírito Protetor. Então, diariamente, nós precisamos, ao nos recolhermos, fazer a nossa oração e pedir a Deus. Pedir ao nosso Espírito Protetor. Se preferem chamá-lo de anjo da guarda, tudo bem. Mas pedir realmente o que eu preciso fazer para reconhecer os meus erros. O que eu preciso fazer para mudar a minha vida. Refletir realmente. É por nós, muitas vezes, passarmos direto, batidos sobre as nossas atitudes, é que a gente não percebe que nós estamos errados em muitos momentos. Quando refletimos sobre elas, é aí que nós temos a possibilidade de descobrir o quanto precisamos melhorar. E ele fala isso, olha, também nessa resposta. Quando a gente vai avaliar os nossos atos, nós temos que pensar: como nós nos sentiríamos se esses nossos atos fossem praticados por outras pessoas? Isso é o que mais nós precisamos nos nossos dias, nos colocar no lugar das outras pessoas. Pensar, eu dirigi de uma forma tal hoje no trânsito, como as pessoas me veriam dirigindo assim? E se fosse eu o outro que recebeu a fechada? Ou no ambiente de trabalho, um jovem me procura, eu sou o chefe, eu sou extremamente exigente, cobrando dele coisas que ele ainda nem poderia corresponder. Como seria se fosse eu esse jovem? É sempre importante na vida a gente se colocar na posição da outra pessoa. Meus filhos, como meus filhos se sentem quando eu falo algo para eles? Vou me colocar no lugar deles e vou me ouvir. Se eu fosse o pai do meu filho, eu gostaria da forma como eu trato? Me colocar no lugar da minha esposa, como ela se sente quando eu estou agindo? E vice-versa. É nos colocarmos na posição do outro e pensarmos: eu gostaria de ser tratado como eu estou tratando essas pessoas? Essa reflexão nós precisamos fazer diariamente, pensando no que estamos fazendo uns com os outros. Outra recomendação importante que ele nos traz é essa, olha: tudo que nós fazemos pode ser assumido perante as outras pessoas, ou nós temos vergonha, medo? O ideal é que tudo que fazemos às ocultas, também tivéssemos a coragem de fazer às claras. Se nós não temos ainda essa coragem, por quê? É porque é algo indevido, ou é algo que ainda não consigo sustentar perante o outro? Isso é algo fundamental, porque nós temos que ser a mesma pessoa, em público ou em particular. Temos que ser a mesma pessoa na rua ou na nossa casa. Temos que ser a mesma pessoa aqui no centro espírita ou num bar. Temos que ser exatamente autênticos. Não podemos ter duas, três caras e nos relacionarmos escondendo o que de fato nós somos. Porque muitas vezes nós escondemos aquilo que sabemos que é errado ou aquilo que nós não temos coragem de revelar para o mundo. É algo que ele também nos faz pensar nessas suas recomendações. Ele também nos diz, olha, os nossos adversários, eles ao nos avaliarem, se fossem adversários justos, eles reconheceriam o valor em nossas atitudes ou eles seriam capazes de apontar os nossos defeitos? Percebem que muitas vezes quando nós precisamos confirmar se as nossas atitudes estão corretas, nós procuramos as pessoas que mais nos amam? Procuramos a esposa, o marido, procuramos a mãe, o pai, não é assim? Quem procuraria um inimigo sabendo que ele é uma pessoa íntegra, honesta, mas queria dizer na nossa cara: olha, você está errado nisso, nisso e nisso? Nós não precisamos procurá-los, mas se fossem eles, eles avaliariam com justeza as nossas ações? Essa é uma recomendação que ele nos dá e nos ajuda a pensar sobre isso também. E ele também nos fala isso, olha: formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. É realmente nós nos questionarmos. Percebe a questão da criança que pergunta, que questiona o mundo? O reino dos céus, ele vai se dar para nós dessa forma. É nos questionando realmente as nossas verdades, tudo aquilo que nós estabelecemos como o certo das nossas vidas. esses conceitos que nós já estabelecemos, isso é certo, isso é errado, é realmente nos questionarmos o quanto nós estamos convictos de que estamos certos ou não. Isso vale não só para as grandes questões da vida, mas para as nossas ações diárias. É diariamente pensar, eu tratei bem a mocinha da lojinha que eu fui lá conversar com ela hoje? Eu tratei bem o motorista que veio entregar alguma coisa na porta da minha casa? Eu agi de forma conscienciosa com o meu professor ou com o meu aluno? Eu fiz para ele do jeito que eu esperava para mim? É isso que nós precisamos diariamente formular como perguntas muito claras, muito diretas, para nós mesmos. E nós vamos começar a perceber, não, eu podia ter sido um pouquinho melhor aqui, bom, eu não precisava ter agido daquela forma, vou tentar ser diferente. Lembra aquela questão do desejo? Quando a gente identifica que algo está errado em nós, nós temos que querer ser diferentes, desejar ser diferente. E é algo automático que acontece na nossa mente. Por reconhecer que uma forma de agir não é a mais adequada, nós mesmos já nos consertamos. Na próxima, nós já tendemos a fazer diferente. Só se a gente for muito teimoso mesmo. Mas aí, nós estamos nos candidatando a uma outra mestra, que ela não vai dar oportunidade de nós nos questionarmos. É a mestra chamada dor. Porque geralmente quando nós somos muito teimosos e não fazemos essa reflexão, é aí que vem as experiências mais severas para tentar nos mudar, para tentar nos transformar. Mas a bondade divina é tão grande que ele nos dá a oportunidade de repensarmos as nossas ações antes da dor nos visitar. E para concluir as recomendações dele, ele diz assim, olha, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Conhece-te a ti mesmo. A grande recomendação desde os tempos de Sócrates. Kardec foi perguntar justamente isso para os espíritos. E eles concluem explicando isso, que é o conhecimento de si mesmo, que é o que a criança faz permanentemente. Processo permanente de busca, de compreensão, de reflexão sobre si mesmo. Tudo bem, são essas as nossas reflexões para esta noite, pedindo a Jesus que nos inspire a todos a aproveitarmos essas ideias para a nossa elevação espiritual. Muito obrigado a todos.